Seção 96 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Volúpia imortal. Cuidas que o genesíaco prazer, fome do átomo e eurítmico transporte de todas as moléculas, aborte na hora em que a nossa carne apodrecer? Não. Essa luz radial em que arde o ser para a perpetuação da espécie forte, tragicamente, ainda depois da morte, dentro dos ossos continua a arder. Surdos destarte a apóstrofes e brados, os nossos esqueletos descarnados em convulsivas contorções sensuais, aurindo o gás sulfídrico das covas com essa volúpia das ossadas novas, onde ainda se apertar cada vez mais. Fim do poema.